Você quer ter ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens, apresentação, DJ Marcante. Direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site riosulradio.com. Aos sábados, às 18 horas, horário de Brasília. Ou então pelo podcast, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no dispositivo que você quiser. Comodidade total. Bom, a edição de hoje vai começar com Paul Van Dyke, Tell Me Why. É a minha preferida desse camarada aí, embora eu tenha feito um remix de outra música dele. E no primeiro bloco teremos Shazam, G.A.M., Fragma, DJ Ross, Didi D'Agostino, a Itália em peso aqui, hein? E o segundo bloco tem uma surpresa, hein? Então, se eu fosse você, arrumaria aquele espacinho na sala, aumentaria o volume e deixaria o resto comigo, hein? Tell me why. I Fly With You. É a versão que eu mais gosto dessa música aí. Ah, as outras são boas, há quem prefira outras, tá. Mas a minha opinião, essa aí é a melhor, né? Feita por um camarada chamado Johnny Vicious. Também tivemos aí DJ Ross, Emotion, Fragmatoca's Miracle, G.A.M., I Feel You Tonight, Shazam, No Guarantee. E começamos o primeiro bloco, né, o Flash House de hoje, com Paul Van Dyke, Tell Me Why. Segura aí, o segundo bloco tem uma surpresa super bacana e você não perde por esperar, tá? Você está ouvindo Flash House. Rio Sul, Rádio Duetos. Os encontros mais prováveis. E também os mais improváveis. Rádio Duetos. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 6:38. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios, empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Come on. Tá aí o segundo bloco, a surpresa que eu prometi. Não sou eu mixando, não, tá? É o Blanking Jones, uma dupla de DJs da Alemanha, tá? Um se chama Piet Blank e o outro se chama René Runge, né? Ou mais conhecido como DJ Jasper Jones. A galera da DJzada aí sabe de quem eu tô falando, né? Dos quais eu tô falando, né? Blanking Jones no Flash House. Aumenta o volume aí e curta. Got to let you know.